minha loura, obrigado por tudo. Você chegou com tudo, mulher de conteúdo. Tava cabreiro, mas me pegou de jeito. Com esse jeito meigo, mó carinho e respeito. Eu tava sem chão, não via solução. Mas deu aula de amor e paixão a um homem quarentão. Ganhou meu coração sem pensar em cifrão. Não foi só o chá bendado e nem seu rebolado, e sim poder contar com quem cola lado a lado. Os altos e baixos não me deixa pra baixo. Com você não existe a palavra fracasso. Se eu perco, eu acho e sempre me refaço. Você me faz sentir um homem forte de aço. Ainda choro, mas é de emoção. Falta palavras, mas sobra por ti gratidão. Me chama de vida, mas é minha vida que hoje faz sentido. Minha loira linda, não sai de perto, fica aqui comigo. Pra sempre e pra sempre eu vou te amar. Pra sempre e sempre respeitar. Porque o que Deus uniu, ninguém desse mundo é capaz de separar. Me chama de vida, mas é minha vida que hoje faz sentido. Minha loira linda, não sai de perto, fica aqui comigo. Pra sempre e pra sempre vou te amar. Pra sempre e sempre respeitar. Porque o que Deus uniu, ninguém desse mundo é capaz de separar. Não existe mais eu, pois agora é nós. Agora é nós. É nós. Mesmos projetos e mesmos planos, em uma só voz. Meu porto seguro, é seu porto seguro. Enterrou o meu passado e de presente me deu o futuro. Sua companhia me fez mais maduro. Contigo sempre me estruturo e não me sinto nem mais inseguro. Quem te perdeu, eu só lamento. Com esse talento, sentimento é pra casamento. Penso em nós dois a todo tempo. Estar contigo é precioso, inesquecível a cada momento. Tudo supera, não nos separa. Te convoquei pra seleção, pois você é minha jogadora cara. Minha joia rara, minha bela flor. Eu te ganhei de goleada e o meu troféu, claro, é seu amor. Me chama de vida, mas é minha vida que hoje faz sentido. Minha loira linda, não sai de perto, fica aqui comigo. Pra sempre eu vou te amar. Pra sempre e sempre respeitar. Porque o que Deus uniu, ninguém desse mundo é capaz de separar. Me chama de vida, mas é minha vida que hoje faz sentido. Minha loira linda, não sai de perto, fica aqui comigo.